305 é autorizado, nível de voo 150, chegada a Mário. Sun 7706 Recife, Falk Island, maintain level 330, confirm please your cell call code and MAC number. Sun 3498, aguarde. Sun 706, confirm your MAC number and cell call code. Bono 293, aguarde. Kelem 706, confirm your cell call code, Quebec, Romeo Fox, Serra. Ok, roger. Sun 3498, Recife, acione identificação, hotel 350. Recife, acione identificação, mantenho 350. Prossiga. 498 negativo, mantenha a rota. Mais à frente será. Mais à frente nós veremos se será possível, ok? Consultora adjacente. O Gol 1293, confirme solicitação. 380. O Gol 1293, nível de voo 380, está indisponível. É 303, prossiga. Gente, aguarde coordenação com o Centro Brasília. 3315, tá? 3315, chama agora o Centro Brasília 12425, alterna 12655. 12655. Comandante 50, chegada a ponte, ajuste 0019. Recife, acena identificação até o 370, autorizado dessa voz. 1099, autorizado em rede escolar, 10, vento 190 graus, 089. Quem obduce? Nove oito vai chamar 1096. Foi bom, 096 decolou, saída da Momo. 1096, contato radar, subiu 250. 250, 096. Boa noite. Controle, boa noite, trip 5216, perfil da Puca Caju. Trip 5216, contato radar, suba nível 190, saída Puca. Eu pedi até pro Edmar, mas mesmo assim não tem jeito. Área 2224, autorizada descida até o nível de voo 090. 090, baixa critério, reposte em contato bilateral com a rádio Vitória da Conquista, o centro de sequência de tráfego, 2224. Sente, passaria 2224, reposte cruzando o nível de voo 150. Tá 3178, Recife, aciona identificação, mantendo nível 350. Tá 3178, na frente de Pobog, aguardante Gramani. Azul 5097, decolado 32, chama o controle e chama o obrigado. 220. Controle Salvador, Azul 5097. Azul 5097, contato radar, sou 340, saída da. 340, não é o 5097. Câmara 3305, concentração, mantenha presente sua, limite a localização. Victoria 2224, serviço radar Cerrado, 45 milhas, sudoeste do NDB Conquista, prossegue definitivo com a rádio Mouposo. Recife, prossiga. DB 5218, Recife, prossiga. Que está em ponte para o Tripe aí, dá presente conforme a rota dele, já está autorizado uma área, a chegada, e dessa vez estou prosseguindo algum controle, 1-1-9-8. Autorizar a descida até o nível de voo 190, 1170. Por favor. 6271 no Recife, aciona a identificação, mantém o 370, 6271. Centro Recife, frequência 251. Zona Recife, Azul 5097. Azul 5097, Recife, aciona a identificação, submantém o nível de voo 340. Vou direto ao bridge, 5097. 1170. Agora com o controle, Salvador, frequência 119.8. Uma boa noite e um bom pouso. XNM 313, autorizado em área do colar, pista mais 0, vento 160 graus, 07 mais. Descida até o nível de voo 150, chega na margem, com 1970. A senhora em identificação, mantém nível de voo 350, tá 3142. Nave 8, pode ser. Obrigado, ILS, para o motor de 8%, tá? Obrigado. Ajuste com zero na nave. Salvador, boa noite. Salvador, boa noite. 63, boa noite. Chamei 63, boa noite. Contato no Redan, 5263, 60, saída 3. 360, da Elfa 3. Boa noite, 45 ao centro, prossiga. Afirmo. 1845, tentaremos a coordenação. Centro Recife, aciona identificação, mantendo o nível 350, reporte no ideal descida para Porto Seguro, 34900. O trip 4900, 1150 nível. Trip 5, desça para 050, chegada Conf e ajuste no 0, na 9. Voo 170, reduza para 1180 nós, subdeturação mantenha presente pro, limite a localização. Correção, cruza à esquerda na proa 360, limite ao longo. Foi na proa 360 para o localizador. Desça para 3.000 pés. 14235, cruza à esquerda na proa 180. Serra 011, trip 4900. te aguarde. 4900. Captain, please count our receive center on frequency 125.45, back up to 126.85, KLM 706. Good night, bye bye. 3498, Recife. Oi, chamei 6313, chame centro Recife 1251. Boro 970, controle Salvador agora, frequência 119.8, Boro 970, vou pouso, boa noite. Desse ponto, nível de voo 50, chega na margem. 360, acione a identificação. Vou ir na proa da posição bridge. Detector 360, um ponto bridge. 270, controle, 99.8. Alterna 126.85. 12545 no Brasil. 4345. Vou passar de controle. Esse dia chegar da ponte. Câmera 224, Centro Recife, acione a identificação, mantendo de voo 330, voe na proa da posição pagode, reporte no ponto de advertida. Do Centro Recife ainda, o trip 4900. Aguarde. Aguarde. Bono 845, chama o Centro Brasil, da Cosmo 24.25, alterna 26.55. suficiente. O 4900 retorizado, de voo 080. Chama o controle do porto seguro, frequência do 0, decimal 9. Decimal 25, alterna 126, decimal 55. Voo no 170, continua a aproximação, agora na pista livre. Voo no 476, mantendo o voo 370, acione identificação. Boa noite. Voo 170, cheque trem, livre pouso, pista 90, vento 170 graus, 069. Azul 4482. Adicione identificação e informe número MAC. De 8, sim. Condições de aumentar a velocidade para 50 metros? 8, contato radar, suba nível 3. 350, foi entendido, azul 4482. Chama controle de Salvador, frequência 199, decimal 8. Controle de Salvador, frequência 199, decimal 8, tá 3178. Então, 3178, desça para 050, chegada a horário, ajuste no 09-03. Aciona a identificação, informe o número MAC. Tio 6212 para sequenciamento. Tio 6212, 176. Chiné 6271, chame 126-1, alterna 126-7. Passou externo, tem abaixo da mão. CIP 5515, livre pouso, pistão 0, vento 160 graus, 079. Obrigado, pouso, CIP 5515. Mac, tá 3600. Volta 78, ciente. Coxina 6224, autorizado nível de voo 150. Continua embaixo de trabalho. 268. Alta para 2.000 pés a distância 019, chegada a ponte. Voo no 970, fogo autorizado, pista 90, vento 160 graus, 069. A partir da presente posição, após a sua navegação na proa de Pavões. Número 64, aguarde. Buxinã 6212, vetoração para sequenciamento. Corrijo. Buxinã 6212, proa 015. Após 50 milhas, proa de pavor. 3600, centro. 3600, vetoração para sequenciamento. Curve à esquerda, vou ir proa 030. Após 60 milhas nessa proa, reassuma a navegação na proa de pavor. 970, saiu do nosso centro da direita, chama só no 2.1. Tango, Centro Recife, acione identificação, mantenha nível de voo 250. Para 2.000. Chegada a Mari, desça para 2.000. Olá, 8 livre curso, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0,